Se gostas da música romântica, ouve a Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites. E apaixona-te. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Antena Web convida-te a ir até à melhor pista de dança. Uma pista de dança onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos. Para que a tua noite, de sábado para domingo, seja passada como deve ser. Em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Beat. Entre meia-noite e as 2 da manhã, na tua rádio Antena Web. Olá, sejam bem-vindos a mais um Portugal Musical. O meu nome é Leandro Amador e estou aqui para levar até si algumas das relíquias que se fizeram na música portuguesa. E é assim que começamos por recordar algumas das relíquias antes de partirmos à música mais atual e numa breve passagem pelo fado. Então vamos abrindo o baú das recordações e vamos começar a recordar o Max. E o Max que em 1900 e troca o passo editou a música A Mula da Comparativa. Ele certamente não imaginaria o sucesso que esta música iria dar, mas que fez, isso foi uma verdade, fez e ainda faz. Então, vamos recordar o Max com a sua Mula da Comparativa. Depois, vamos ficar na companhia da Júlia Babo, O Arroz Está Cru, outro grande sucesso da música tradicional portuguesa. E para terminar o bloco musical, vamos ficar com a Júlia Barroso, e ela diz adeus. Ela diz adeus porque só vai interpretar uma música, mas eu certamente não lhe digo adeus porque estarei aqui durante 60 minutos para levar até si o melhor da música portuguesa. Espero que este programa seja do seu inteiro agrado. E antes de mais, caso queira, já posso adiantar, se quiser fazer algum elogio, alguma crítica, dar alguma sugestão para o programa, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber o seu e-mail e, sim, tão breve como possível poderei responder a ele. Então, conto consigo para a melhoria deste programa, deste Portugal Musical. Baú das Recordações. A mula

amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor, maior o fado. Choro a chorar, tornando maior o mar. Não posso deixar de amar o meu amor em pecado. Foi a andorinha que chegou na primavera. Pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorado em tom menor, em tom menor. Rosa, cor de rosa, flor, a florir os meus cuidados. Sobra-me a dor, sobra-te a cor, para cumprir meus fados. Sobra-me a dor, sobra-te a cor, para cumprir meus tristes fados. Apetecida, fico-me atrás, roubo-te a paz, se te roubar a vida. Fico-me atrás, roubo-te a paz, se te roubo um dia a vida. Rosa, cor de rosa, enfim, quando a cor se desvanece, eu sei de ti, sabes de mim, quando o amor acontece. Eu sei de ti, sabes de mim, quando o amor nos acontece. Rosa, tens no teu pé sede d'água. Não sei que tens, nem de onde vens. Cuida a minha mágoa. Não sei que tens, nem de onde vens. Cuida bem a minha mágoa. E então hoje o Portugal Musical inteirou-se em arranjar o fado, todo ele, em vozes femininas. E vamos ficar com mais duas potenciosas vozes de Portugal. Vamos ficar com a Mafalda No, com a música Verde Pinho. E depois, vamos terminar com a rainha do fado, que já não está no mundo entre nós. Vamos terminar com a Amália Rodrigues, O Child, Minha Mãe. Um grande sucesso musical. e quase todos os artistas que cantam fado fazem questão de fazer uma homenagem à Amália Rodrigues e também dar o seu contributo ao interpretar o Chai da Minha Mãe. Espero que vocês estejam a gostar deste programa e deste Portugal Musical. Quando consigo, já sabe, 2 ou 8 dias também aqui na sua rádio para mais um Portugal Musical. E caso queira fazer algum apelo, algum elogio, ou tentar dar uma retificação ao programa, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Então, quando consigo, todas as semanas aqui na sua rádio preferida. tuas franjas brincava. Lá dormia docemente com suas franjas brincava. Dormia docemente quando minha mãe cantava as canções de antigamente. E agora vamos entrar na música mais atual de Portugal. Então vamos agora recordar o Jorge Ferreira, recordando o imigrante. Então, para todos os imigrantes que sintonizam através da web esta rádio e escutam o Portugal Musical, esta música é inteiramente para vocês. Vocês que labutam no dia-a-dia, aí bem longe das suas origens, da sua terra natal. Depois vamos ficar com a Chiquita e ela diz que meu amor é Portugal. Certamente também o vosso amor dos imigrantes é mesmo Portugal. Apesar de eu estar aqui a viver em Portugal, meu amor também é Portugal. Embora esteja a atravessar uma fase um pouco crítica, mas tenho a esperança disto tudo ir mudar brevemente. Depois vamos ficar com Maria Lisboa e ela diz, cuidado. Então, para vocês imigrantes que quando fazem as longas viagens até ao seu país natal, tenham cuidado e moderação na viagem. E nós por aqui, lá temos que ter também alguns cuidados, não a nível de viagens, mas a nível económico, porque este Portugal está a ir ao fundo. Já me faz lembrar o Titanic, mas vamos recordar coisas alegres e coisas boas, e para isso, sabem o quê? É a música. Vamos à música. Passa dias recordando quando noites vai chorando por sua terra natal. Os anos vão se passando e ele vai adiando o dia em que há de voltar. Depois de ter recebido uma carta comovido, baixinho diz a chorar: que saudade, que saudade, saudades que tenho de ti. Que saudade, que saudade da terra onde eu nasci. Trabalho o dia inteiro entre um povo estrangeiro para ganhar o seu pão. Já tem rugas no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, e eu nunca esqueci. Relembra a mocidade, recorda com saudade a terra onde nasceu. Que saudade, que saudade, saudades que eu tenho de ti. Que saudade, que saudade da terra onde eu nasci. Que saudade, saudades que tenho de ti. Que saudade da terra aonde eu nasci. Que saudade, saudade. É maior do que se diz. Vive aqui o pensamento

sincero de te amar e por ti ser amado. Mando-te um beijo como um recado do amor que vive em mim, porque estou apaixonado e quero estar sempre do teu lado. Eu quero só de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar. Eu quero só o beijo que tens para dar. Eu quero só o beijo que tens para dar. Eu quero só de ti o que tu tens para dar, aquele doce beijo que me faz sonhar. Eu quero só o beijo que tens para dar. Eu quero só o beijo que tens para dar. Chegamos ao final de mais um Portugal Musical. Foi um prazer estar aqui na sua companhia e na sua rádio preferida a levar até si o melhor da música portuguesa. Por isso, eu próprio, o Leandro Amador, marco encontro 2 a 8 dias aqui na sua rádio, no mesmo horário e no mesmo cantinho da web. Até lá, um forte abraço e um bem-aja a todos.